cuidado na quebrada, é, lembranço na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. É, de rolê em rolê, observa a quebrada. Pra dar de bandeja, a rapaziada. Pilantra cê sabe, em todo lugar tem. Ele diz que é assim, tá firmeza, tá bem. Não respeita os parceiros, os irmãos da favela. Desconhece a lei, criado em função dela. Conceito, procedimento, esse é o tema. Parágrafo 1, humildade na cena. Parágrafo 2, malandragem tem seu tempo. Malandro demais, aí não vive aqui dentro. Parágrafo 3, é correr pelo certo. Aqui é caixão, pra quem é muito esperto. Tudo certo pra você que quer ir mais além. Tudo que o boy tem, você quer ter também. Uma turma de luxo no condomínio fechado. Uma puta de elite, carro louco, brindado. Celular na roda, notebook é que tem. Se quiser meu contato, tem e-mail também. Rolex no braço, rebook do bom. Ele se sente, irmão, o bam bam bam. Circulando no gás, no mobile, veloz e furioso, no filme é normal. Mas aqui, irmão, na quebrada é diferente, é. A favela tem bala no pente. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. É, o tipo desse cara é que dá mó falha. Não é sangue bom, é um puta canalha. O tipo que faz até a mãe de refém. Cagueta você e eu também. Jão, tô de olho nesse pilantra. Se os mana que pega, vai chorar na banca. Que é mais um cu de burro, pra não falar besteira. Que vai cair no paletó de madeira. Paga pau dos homens, Judas traidor. Puta cu de burro, pra subir demorou. Nem me cumprimenta, vai, nem me viu. Vai, pede break pra puta que pariu. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. Pensa que tá bom aí, que tá normal. Mas eu sei, falador passa mal. Nem me envolve aí, nessas fitas. Vê se me erra, sai pra lá, zica. Bico sujo aí, eu nem me envolvo. Até de longe, é, eu tenho nojo. Atrasando o lado dos irmão pra quê? Cada um faz seu corre, assim é e tem que ser. Mó atrasalado, puta Zé Mané. Eu tô sabendo, eu sei qual que é. Falador passa mal, com aguentou, leva tiro. É, vacilou, é aquilo. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. E ele vai com vaca do lado, só não sobe e desce. O ganso montado, se sente, se cresce. Crente que tá limpo, os manos só ligado. Observando, futuro finado. Pique pinto louco, boizão mó mala. Boca aberta, pra ver se os homens cercam o olho gordo na quebrada. Cagueta os mano, ganha comissão e compra carro do ano. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. Cuidado na quebrada, é, tem ganso na parada. Cuidado na quebrada, Jão. Tem ganso na parada, irmão. Aí o piolho, cuzão cresce o olho. Pensa que eu tenho dinheiro e ouro, é. Só na maldade, cuzão, puta ganso. Se cai na cadeia, aí fica manso. Eu tô ligeiro com ele, eu tô atento. Eu tô ligado no seu movimento. Pilantra caguetando os irmãos da quebrada. Seu gás vai subir, já deu muita mancada. O rei da brecha não representa. Só vive nessa, ninguém aguenta. Quem tá por cima e tira os irmãos vai ser malandro embaixo do caixão. Malandro é malandro, mané é mané. Quem é não vacila, dá uma de Zé. Não faz esse tipo, bandidão muito esperto. É, ganso me erra, vai, sai de perto. Cuidado na quebrada, é,